Então, idioma. Curto rap, faço rap, sou o rap, não embalo. Sei que se fosse doença eu estaria em coma, internado. Hip hop é criticado, boicotado, mano, é complicado. Explicar pra quem falar mal na moral, haja saco. Muitos olham torto pros cabeludos e pros careca, usando calça larga, tipo aparecendo a cueca. Uma bombeta da hora, uma bermuda abaixo do joelho. Eu saio como quero, quando quero, sem receio. Fulano tiro barato da minha cara, que se dane é constante. Vontade de fazer, tudo que eu gosto é grande. Praticar essa cultura da hora, não é moda. Correria, não falta disposição. Tenho de sobra. Eu falo na gira, truta, escuta, mano, esse é meu jeito. Não tente me mudar, porque isso não é defeito. Eu não vou me esconder da sociedade com receio. Idioma periférico, direto, sem rodeio, não tem jeito. Hip hop invadiu pra ficar. Se você não se acostumou, lamento, vai ter que se adaptar. Porque tem gente que critica, mas nunca parou pra ver ouvir. Chega aí, senta aí, vamos discutir. Essa cultura não cai, é muito forte. Ignore boicote, conosco ninguém pode. Essa cultura não cai, é muito forte. Aqui não tem lock, puro hip hop. Essa cultura não cai, é muito forte. Ignore boicote, conosco ninguém pode. Essa cultura não cai, é muito forte. Aqui não tem lock, puro hip hop. Quem não compreende isso já tá de saco cheio. Diz que não aguenta mais ver aquele bando de maloqueiro usando roupa larga, bombeta do Ten Clan. Eu tenho dessas roupas, atitude tenho também. Eu curti ontem, curto hoje, curtirei amanhã depois. Se você critica, sai fora, curto por nós dois. Rap não é moda, dá hora pra quem gosta. Pula no debocha, porque não se conforma. A moda entra e sai, hip hop continua. A febre nunca baixa, aumenta, esquenta a temperatura. Fazendo com que entre em pânico quem não suporta. Achar que somos venenosos, tipo escorpião e cobra. Eu comecei a praticá-la nos anos 80. Cultura que o Big Daddy Kane representa. Tendência, hip hop aumentar cada vez mais, agradando até seus pais, jamais a cultura cai. Muitos tentaram tesourar nossa música truta. Agora escuta, hip hop é a cultura. Tem gente que critica, mas nunca parou pra ver ouvir. Chega aí, senta aí, vamos discutir. Essa cultura não cai, é muito forte. Ignore boicote, conosco ninguém pode. Essa cultura não cai, é muito forte. Aqui não tem lock, puro hip hop. Essa cultura não cai, é muito forte. Ignore boicote, conosco ninguém pode. Essa cultura não cai, é muito forte. Aqui não tem lock, puro hip hop. Eu tô enfeitiçado, se pan viciado. Se o hip hop é droga, então eu tô na noia. Eu tenho me formado, até praticado. Tudo que eu sei agora não aprendi na escola. Invadindo rádio, tudo quanto é salão. Ou até quermesse em época de São João. Eventos hip hop sempre cheio entupidos. As pessoas são fiéis, comparecem sempre no estilo. E quem é contra sabe, fica até com medo. Vá pra casa, dorme, tem até pesadelo. Só falta babá igualzinho um cachorro louco. Não adianta descer, tem das FX no esgoto. Onde você for sempre terá um representante. DJ B-Boy, MC, grafiteiro ali adiante. Tem gente que critica, mas nunca parou pra ver ouvir. Chega aí, senta aí, vamos discutir. Essa cultura não cai, é muito forte. Ignore boicote, conosco ninguém pode. Essa cultura não cai, é muito forte. Aqui não tem lock, puro hip hop. Essa cultura não cai, é muito forte. Ignore boicote, conosco ninguém pode. Essa cultura não cai, é muito forte. Aqui não tem lock, puro hip hop. Isso mesmo, hein? Idioma, produção estilo rua. Maestro Android, The Rap. Foi. Tem que ter o dom, tem orgulho de ter hip hop. Making my way straight from a hip hop. É assim que é.